Já que o assunto foi anti-rei, vamos falar de maconha, né? Cachimbo vestido numa sede-se. Minha viagem com você são sempre um babê. Vou chapar no barricado, sem ter do que faço. Não vou ficar pra trás, sempre em meu espaço. Porque ei, meus parceiros pelo mundo de rolé. Estilo de neguinho, você sabe como é. Chega em Portugal, pego um rachi do bom. No sofá com o Daguinho, curtindo o batidão. E segue bom, pro meu não tá lé. Viajo mais com esperto, mas não me passa. É onde passa a pé, que eu tô sempre alé. Essas paradas, eu sou do que tá aí, pra essa coberta. Saí pra viajar, ou tem alguém aí? Vou sair pra viajar e fui longe daqui. A viagem começou no fundo do campão. E geral que eu tô assim, quando passou no Japão. Fui! Isso não é viagem, porque eu tava ali. E vai provar pra todo mundo, a gente vai repetir. Passou! Pilotando o bonde da excursão. Sinistro, casco, sinônimo, se bebeu. Menina do freio, menina do branco, é do freio. Uma ossa do bigode, do sarei, do verde, com pá. Soltinho da marola, aqui o holofão. Parado, aderirão, sem jogar com minha sapota. Você sentiu o efeito. A porta aberta na mente, cruzado no peito. A vida é assim, ó, cheio de equidade, aqui não dá. Eu quero ver, tô demais, você vai me levar. Quero ver. Eu quero ver. Sim, eu quero ver. Bola em Recife, tem. Diz que tem o Homem Gol no Canadá, tem. Diz que tem o Chronic na Califórnia, tem. Diz que tem a Manga Rosa na Bahia, tem. Diz que tem o Skunk lá na Inglaterra, tem. Diz que tem a La Morta Mexicana, tem. Diz que tem, diz que tem, diz que tem também. Diz que tem, diz que tem, diz que tem também. Eu continuo viajando aqui no mar. É só jogar na seda, no porra, no pai. Aberta aquela dona que tá tudo tranquilo. Mas se essa conversa de perninha de grilo, certo? Porque aqui não tem fatura, mas também não tem miséria. Filhinho de cadeia do meu lado, falou sério. Juízo final. Eu represento a batucada no fundo do meu quintal. Aonde você tá, onde você pensa que tá. A estrada começa aqui, não tem lugar pra terminar. O pila dilatado, com a cara de chapado. Cabeça caída pro lado. Botas abrindo o poder da visão. Aonde quer que você vá no mundo. Dedos e preste atenção, então vem. Vem, vem, vem, vem, vem. Que a fumaça tá colada no som. É natural, sempre deve bater na mente. Algo que aumenta a percepção. Olhar o fundo, é de cidade. Acostumado com a miséria, mas não com a maldade. Caminho, sei que é louco, mas sou persistente. Faço cair, levanto, sigo em frente. Funk! Funk, funk, funk! Funk, funk, funk! Jerere, jerere, jerere.